Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Essa é a nossa festa gostosíssima da música sertaneja. Tá pintando mais um bloco do Baú Sertanejo. João Carreira e Capataz, Do Jeito Que Eu Penso. Depois tem Zezé de Camargo e Luciano pra desbotar a saudade. Ano de barriga cheia, qualquer comida sem graça. É inchado, enjeita a pinga, dependendo da ressaca. Coração que já sofreu, na vida foi iludido. Não é com qualquer agrado que te deixa comovido. A espoleta molhou, da arma não sai disparo. O cachorro caçador se conhece pelo faro. Viola velha empenada desanima o violeiro. Só julgo louco por louco quando ele rasga dinheiro. Cavalo que não amansa, defeito tá no peão. Gosta de viajar de carro, quem nunca andou de avião. Quem na vida não passou fome, tem frescura pra comer. Coceira só dá trabalho quando começa a chover. Quando o patrão é bacana, o empregado é folgado. O que Deus põe com a mão, um capeta tira com rabo. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Quem não tem fé em Jesus é comparsa do diabo. Baó Sertaneja. Me acompanha em forma de manha pra eu te cantar. Quando te toco, arrepio, um beijo, deliro, parece que vou flutuar. Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar. Água nascente das terras que lavam as pedras imóveis no chão. Corre entre matos e campos e achos e rios, regatos e lá nesse peito meu, a desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar. Água nascente das terras que lavam as pedras imóveis. areia do chão. Corre entre matos e campos, e achos e rios, regatos e ribeirão. Lave esse peito meu, a desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Entre matos e campos, e achos e rios, regatos e ribeirão. Lave esse peito meu, pra desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia. Baú Sertaneja. Pensei que você pudesse fazer o que você me fez. Não, diz que é mentira. Me diga que estou sonhando, que não é verdade. E você não me amou. Eu que sempre acreditei que você fosse o amor que Deus me deu. Que pena que seu coração só machuca o meu. Diz pra mim, eu não posso te dar. Isso é papo furado. Diz pra mim, pelo menos da boca pra fora, que me ama, me quer, me adora, que vai sempre ficar do meu lado. Sempre acreditei que você fosse o amor que Deus me deu. Que pena que seu coração só machuca o meu. Diz pra mim, eu não posso te dar o direito de matar esse amor no meu peito. Diz pra mim que isso é papo. Sertaneja, aqui é bem melhor.

mulher adorada, dona dos meus beijos. Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor. Serei seu marido, amante ou escravo, se você quiser. Comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui. Sertaneja. Minha terra está distante, mas tenho tanta saudade no coração. Fechando os olhos, parece que ainda estou pisando naquele chão. Ouvindo a voz do meu pai quando às vezes chamava minha atenção. Que saudade que eu tenho da minha mãe e também dos meus irmãos. Mas o que mais me dói é a saudade. Também e a santinha toda noite numa casa. Que devoção! Criança é do cruzado, pai e mãe do apostolado, da oração. E no domingo de mês tem frango e leito assado no leilão. A noite toda a família vai pra casa caminhando na escuridão. Mas o que mais me dá é a saudade de alguém que me amou e eu amei também. Nos bailinhos de barraca, sanfoneiro vai tocando arrasta-pé. E na sala tem fandango, tem violeiro cantando, batendo pé. Quando chega a madrugada, não arruma namorada quem não quer. Promessa de casamento para depois da colheita, se Deus quiser. Mas o que mais me dói é a saudade de alguém que me amou e eu amei também. Mas o que mais me dói é a saudade de alguém que me amou e eu amei. Teodoro Sampaio, Minha Terra Distante, Moda Bonita, Trio do Brasil, com Bruno Marrone, Luz da Minha Vida e Último Adeus. Ainda Rick O'Hanner, 2010, a música Eu, Ela e Deus. Bruno Marrone, Rancho. Jean Giovanni, Casinha Branca. Os Modão toca por aqui no seu sabadão, fim de semana, Baú Sertanejo. E aqui a festa continua, mas daqui a pouquinho, após o intervalo. Aguenta aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Baú Sertanejo está de volta. Léo Magalhães, Valeu a Pena. Essa é a nossa primeira canção desse bloco. Depois, sem Daniel, A Paixão Acaba Sempre Assim. Eu não me importo com o que essa gente fala ou já deixou de falar. Meu pensamento eu tenho uma certeza, com você quero ficar. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem valor. Pois a vida é uma cilada e você me conquistou. Pois eu sempre desejava ter comigo o seu calor. Fico só pensando onde e quando, se outra vez eu te encontrar. Seu beijo tem um gosto ardente e me faz arrepiar. Já sofri tanto na vida porque alguém me fez chorar. Tudo tem na hora certa, tudo tem o seu lugar. E apesar dessa distância eu insisto em te encontrar. Valeu a pena o dia e a hora em que te conheci. Foi tudo de repente, eu nem percebi. Acendeu a chama que meu peito um dia apagou. Mas pude enxergar que nesse meio tempo não existiu amor. E agora você diz que vai embora, enfim.

apesar dos desenganos, eu amei você. E ainda tenho muitos sonhos pra te dar. Ai, amor, não sei se a felicidade pode esperar. Um homem que perdeu o rumo e só quer voltar pros braços de um amor que nunca soube esquecer. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Sertanejo. Conseguiu o meu corpo aquecer de madrugada. faltando a flor, tá sobrando espinho, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Tá sobrando espinho, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo, feito louco, vida minha não faz assim. Tá doendo, tá doendo. Meu amor tá com raiva de mim. Tá com raiva de mim. Feito louco, vida minha não faz assim. Viremos juntos então, Chico Rei, mais o Paraná, volume 12, tá com raiva de mim, tirou parada dura, telefone mudo, ainda Daniel, a paixão acaba sempre assim, Léo Magalhães, lá de 2010, com a música Valeu a Pena, portanto, foi mais um bloco do nosso baú de edição desse nosso sabadão, já tô de volta. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado de volta na sua rádio. Agora tem moda bonita, tem sucesso na voz do Rio Negro Solimões. Essa aqui é pra sacudir o Gai do Limoeiro. Cai na realidade. Depois tem Chico Rei Paraná. Conta comigo. Deixe o tempo passar, deixa a poeira baixar. Vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar. Vou consertar minha vida. Vou levantar a cabeça, mudar o rumo dessa história. De uma derrota começa uma vitória. Te lembrar não faz sentido, não vale a pena ter saudade. Foi te perdendo que eu caí na realidade. Deixe o tempo passar, deixe a poeira baixar. Vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar. Vou consertar minha vida. Saudade, foi te perdendo que eu caí na realidade.

caminhão. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Amor, me dê seu calor. Dedique o amor que nunca deu a ninguém. Amor, me faça feliz, porque infeliz eu já fui demais. Amor, me cubra de beijos, se entregue aos meus desejos, me dê a sua paz. Nada mais importa, feche esta porta, deixe o mundo girar. Fique comigo, serei seu amante, serei seu amigo. Te dou minha vida, se preciso for, pelo teu calor. Fique comigo este fim de noite, pelo nosso bem. Esqueça de tudo, nem a noite de amor não mata ninguém. Fique comigo, serei seu amante, serei seu amigo. Te dou minha vida, se preciso for, pelo teu calor. Fique comigo este fim de noite, pelo nosso bem. Esqueça de tudo, nem a noite de amor não mata ninguém. César e Paulinho, Meia Noite de Amor, a nossa última desse bloco. César Menotti e Fabiano, Rédeas do Poçante, Leandro mais o Leonardo, lá de 86, Explosão de Desejos. Ainda tivemos o Chico Rei mais o Paraná, Conta Comigo, Rio Negro e Solimões, Cai na Realidade. Daqui a pouco tem muito mais aqui no Baú, segura aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Tá chegando mais músicas pra você. Tá pintando mais sucesso. Tem a Thaíde Alexandre de 2009. Por você. Na sequência, Emília Eduardo. Na hora que eu te amar. Por você, entrego a minha vida. Eu faço de tudo. E pra te defender, eu enfrento o mundo. Não faço outra coisa a não ser te querer. Por você, faço cair das nuvens pingos de amor. No frio do inverno, eu sou teu calor. Uso meu corpo pra te aquecer. O teu olhar brilha bem mais que a luz de mil estrelas. É a paixão mais pura e verdadeira. Chama que incendeia o meu coração. O teu amor tem mais cores que uma aquarela. É raio de sol entrando na janela. Porto seguro pra nossa paixão. Música.

dia está amanhecendo. Você se vai dos meus braços. A solidão tá lá fora, querendo entrar nessa casa. Estou sentindo saudade, pois sem você não sou nada. O que é que eu vou fazer sem o seu beijo gostoso, sem seu olhar carinhoso, sem seu sabor de maçã? Cada pedacinho meu vive grudado no dela. E afastar eu e ela é decretar meu adeus. Não, não vá, coração. Não, não me deixe só. Solidão quer tomar seu lugar, meu amor, tenha dó. Sangue já está fervendo, coração tá apertado. O dia está amanhecendo, você se vai dos meus braços. A solidão tá lá fora, querendo entrar nessa casa. Já estou sentindo saudade, pois sem você não sou nada. O que é que eu vou fazer sem o seu beijo gostoso, sem seu olhar carinhoso, sem seu sabor de maçã? Cada pedacinho meu vive grudado no dela. E afastar eu e ela é decretar meu adeus. Não, não vá, coração. Não, não me deixe só. Solidão quer tomar seu lugar, meu amor, tenha dó. Não, não vá, coração. Não, não me deixe só. Solidão quer tomar seu lugar, meu amor, tenha dó. Não, não vá, coração. Não, não me deixe só. Solidão quer tomar seu lugar, meu amor, tenha dó. Não, não vá, coração. Não, não me deixe só. Solidão quer tomar seu lugar, meu amor, tenha dó. Não, não vá, coração. Não, não me deixe só. Solidão quer tomar seu lugar, meu amor, tenha dó. Tomar seu lugar, meu amor, tenha dó. Baô Sertaneja. De um lado outro e do outro lado a felicidade. Se estamos perto, os dois agredimos seguidamente. Se estamos longe, sentimos na alma muita saudade. Os nossos corpos já não suportam viverem juntos. E separados, longe um do outro, tremem de frio. Lágrimas rolam no espaço livre dos nossos olhos. Qual pirilampo se despencando no céu vazio. Amantes e inimigos são como o sol e a lua. Um sai, o outro chega, mas sempre perto da imensidão. E quando se encontram, o céu todo escurece. Também as nossas brigas cobrem de trevas seu coração. Thank you. invisível prende à distância as nossas vidas. Viver não vivem, ficar não podem, partir não deixa. Quando nos falta alguém que ouve os nossos lamentos, as nossas sombras são testemunhas de nossas queixas. Se não podemos nos libertar, é porque ainda dentro de nós o poder do amor não chegou ao fim. Mesmo brigando, eu necessito sua presença. Do mesmo modo, você não pode viver sem mim. Amantes e inimigos são como o sol e a lua. Um sai, o outro chega, mas sempre perto da intensidade. Escurece, também as nossas brigas cobrem de trevas meu coração. Felipe Falcão, Amantes e Inimigos, Lucas e Luan, Sabor de Maçã, Jean Giovanni, Cansei de Namorar a Solidão, Emília Eduardo, Na Hora Que Eu Te Amar. Também tivemos Sem Por Você, com a Thaíde e o Alexandre. Já já tem as minhas últimas de hoje. Aguenta aí que eu volto no instante. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Tá pintando aqui a saideira. Está chegando o milionário José Rico, lá de 97, no Colo da Noite. Cansado de tanto esperar a felicidade, saí à sua procura no mundo sem fim. Tão depressa, então me deparei com a realidade. Vi que ela existe para todos, menos para mim. Os amores que tive na vida, todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram, e dos beijos fingidos agora só recordação. Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada pra levar comigo. O dia é meu companheiro, clareia o caminho. No colo da noite adormeço, chorando sozinho. Os amores que tive na vida, todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram, e dos beijos fingidos agora só recordação. Caminhos e rumos incertos, sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada pra levar comigo.

toda a equipe, Cezinha. Obrigado, gente. E perguntou por quê, mas eu não respondi. Só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da sua vida de cabeça erguida, coisas que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Bem melhor. Na hora do adeus, você olhou pra mim. Você olhou pra mim e não acreditou. Você não acreditou ao ver chegar. Ao ver chegar. Chegou o fim. Obrigado, gente. Muito obrigado. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Vou pela estrada da minha saudade, e só por ela eu posso voltar. Pelas paisagens do meu pensamento, sou canção ao vento, viola ao luar. O tempo passa, mas não modifica. Meu coração sabe onde é o meu lugar. Do peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. No peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. Meus tempos de menino, nadar e jogar bola. Primeira namorada, o primeiro beijo na porta da escola. Meu pai me ensinando meu primeiro acorde e uma canção antiga que até hoje guardo na minha memória. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Meu filho, até parece que foi ontem, e cada passo que você andou, milhões de sonhos brilhando em seus olhos, feito pirilampo, nunca se apagou. O tempo passa, mas não modifica. A fé não cansa, então vamos cantar. No peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. O tempo passa, mas não modifica. A fé não cansa, então vamos cantar. No peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. No peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. você mandou. Milhões de sonhos brilhando em seus olhos, feito pirilampo, nunca se apagou. O tempo passa, mas não modifica. A fé não cansa, então vamos cantar. Do peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. O tempo passa, mas não modifica. A fé não cansa, então vamos cantar. Do peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. Do peito brota essa paixão caipira, cachoeira vira, lágrimas no olhar. Daniel, a última de hoje, Paixão Caipira, Leonardo Eduardo Costa, Na Hora do Adeus, ainda Fred e Pedrito, Mocinhas da Cidade, Milionário e José Rico, a música No Colo da Noite. E assim terminamos aqui mais edição do nosso Baú Sertanejo. Forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade, obrigado a você pela audiência, pela companhia. E você sabe, hein, semana que vem tem muito mais pra você. Um abraço a todos e até lá! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.